selvagem que nos gela o coração e nos traz a imagem daquele inverno, daquele inferno. Há sempre a lembrança e um olhar a sangrar e um soldado perdido em terras do ultramar. Por obrigação, naquela missão, combater na selva sem saber porquê e sentir. Trazem e usam para esconder a razão da sua vontade, aquela verdade. Para eles aquele inverno será sempre o mesmo inverno que ninguém poderá esquecer, ter que matar ou morrer.